Matérias vazias atraídas por palmas. Ego elevado, o espírito opacou. Mentes brilhantes abraçando o fracasso. Firma no laço, eu sigo com pensamento aberto e dito eficaz pelas ruas que vou. Sempre olhando pra trás, planejando fuga. Essa vida frágil, a dona morte nos ronda. E meio ao caos pura zona, desde pivete vendo além da máscara. Que tentam me provar com a intenção de derrubar. Mentes psicopatas criam cavalo de Troia. Aqui o seu presente não te leva a vitória. Testando sinais das intenções contraditórias. Isso são poucos anos pra mudar a história. O que é e o que é? Agiu como rato em cada relato rabiscado. Faço o que faço, mas junto meus cacos. Nunca dei ouvido pra língua de trapo. Cada macaco no seu galho, segue no seu, sigo na minha. A rima é minha história sonora sobre as batidas. Eu perco sono, ganho linhas, meio tonto, tito e tinto. Anestesia pro mental natural, corre legítimo, executor. Minha lei enquanto estiver vivo e não vivo só de loucura. Minha cura é o que eternizo. Ter vitória no conforto, nem glória sem sacrifício. Cada indivíduo mundo onde o fim é só o início. Rimou no improvisado e não vivo só de improviso. É bom saber por onde andar, não posso errar onde piso. Aperto o passo, marca passo, é minha arte que faço fato. Marco os traços sem cansaço, trago meu artefato. Elevo minha mente e deixo meu corpo fechado. Sinto vento na cara e deparo com a dimensão do infinito. Para um pouco pense e sinta, para pouco sinta e viva. Para ótica água limpar, para a bolha da mente ligar. Para pouco pense e sinta, para pouco sinta e viva. Para as noias das esquinas, para noia virar poesia. Sou fruto da cidade, da maldade com endereço. É luta aos 10 de idade, amizade ganha um preço. Só escuto uma vontade, uma saudade, mas eu cresço. Me junto à liberdade, sem verdade, sem começo. Sou fruto da cidade, da maldade com endereço. É luta aos 10 de idade, amizade ganha um preço. Só escuto uma vontade, uma saudade, mas eu cresço. Me junto à liberdade, sem verdade, sem começo. Sou nocivo e travo, uma luta interna diária. E se eu sobrevivo, eu gravo. Meu motivo eu cravo, 7 palmos em volta cravo. Placas de cão bravo, que não venham chorar, nem lamentar. Eu tive opções, que meus erros sejam lições. Interrupções, só cerveja e canções. Entre certeza e questões, meu peito vale a suspiros. E a minha cabeça cifrões, vivendo de sonho. E sonho só paga pecado. Só paga pecado, tiozão e parcelado. Vivendo de sonho, mas sonho não sente fome. Vivendo de sonho e quem segue assim não dorme. Não chore por mim. Não chore, não ore por mim, não ore. Deus, eu sei que eu não sou dos melhores, mas não precisa olhar por mim, cê tem problemas bem maiores. Eu ouvi a liberdade em outro tom e vi a maldade lhe tirar tudo que é bom. Quero fugir daqui, quero ir pra algum lugar onde eu vá me encontrar. Como num passo de mágica, como num passo de mágica. Cédulas em meias pétalas, nossas células são vendidas por pérolas. Mas já conheci uns 7 mares e ando por um jardim com uns bons hectares. Checkmate, entre metáforas encontrei minha identidade. Será que é tarde? Em seus copos refletiam sua desonestidade. Para, repara-me só. As cores são tão lindas, qual o sentido da revolta? Deve ser porque aquele tempo já não volta. Estou só a memória fotográfica e aquela gráfica que imprimia suas páginas molhadas por lágrimas. Sou fruto da cidade, da maldade com endereço. É luta aos 10 de idade, amizade ganha um preço. Só escuto uma vontade, uma saudade, mas eu cresço. Me junto à liberdade, sem verdade, sem começo. Sou fruto da cidade, da maldade com endereço. É luta aos 10 de idade, amizade ganha um preço. Só escuto uma vontade, uma saudade, mas eu cresço. Me junto à liberdade, sem verdade, sem começo. Luzes da cidade, que acelera o tempo e distorce essa realidade. E o meu tempo de verdade. Eu sei que faz tempo que eu procuro a resposta e eu não encontro nada. Até temo que seja tarde. Com pressa, se trabalhar para ser alguém é o que nos resta. Se olhar peculiar me fez perceber sobre o que realmente é uma festa. O que é atrás daquelas cortinas vermelhas e lugares VIPs lotados de conversa. Eu vejo os prédios subindo, homens andando, mulheres sorrindo, garrafas girando. Percebo que vale muito pouco o que eu tenho vivido. Que eu tenho vivido tanto. Game over, hangover, I'm sober, crossover. Assisto mais um boy pastilha em sua range over. Deixando o pico com duas putas na garupa. E por mais que amanhã educa, a ideia bruta vem da rua. Eu sei que quem é cria de lá não se perde meio as taças, são faças baratas. ondas que circulam no ar, seja em qualquer lugar. Se eu tô com os meus, o palco é pouco, é facção no ar. E eu sei que quem é cria de lá não se perde meio às taças. São farsas baratas que circulam no ar, seja em qualquer lugar. Se eu tô com os meus, o palco é pouco, é facção no ar. Deixa eu caminhar contra o vento. Deixa eu caminhar contra o vento. Deixa eu caminhar contra o vento. Quero.